Está começando pela Costa Azul, arquivo 709. A máquina do tempo estará levando você de volta aos anos 60, 70 e 80. O melhor do flashback, para você recordar grandes momentos. O passado de volta para o presente. A partir de agora, Luizinho Serpa pilota a máquina que levará você de volta ao tempo. Venha, mergulhe fundo nesta onda. Agora 6:04, uma boa noite para você e muito especialmente para você que está com o radinho ligado desde 5 da manhã, aproveitando tudo que é de bom que a Costa Azul ofereceu e continuará oferecendo até a meia-noite. Agora até as 8 da noite, você vai recordar comigo os grandes momentos da sua vida no arquivo 709. Oferecimento Boutique Tu e Eu, a moda jovem da cidade. Democracia dar alegria ao povo e a Tu e Eu faz isso durante o ano inteiro. E Bar e Bilhar Pop, né? O seu ponto de encontro na Avenida Pacaembu, na Estufa 1. E Pé Quente, Cabeça Fria. Além do delicioso sorvete, tem pizzas deliciosas. Começamos agora até as 8, o arquivo 709 deste domingo, dia 24 de fevereiro. E eu quero mandar esse programa aqui, muito especialmente para o meu amigo Chester, que ontem, né? Casou o garotinho, né? Contraiu o matrimônio. Não me lembro o nome da noiva. Como é que é? Marlete, é isso mesmo. E um abraço a Marlete, né? Os dois ontem casaram e da agora pra frente é uma vida com muito mais responsa, né, Chester? Muito, já, apesar de você ser um garoto assim, cheio de responsabilidade, mas eu quero mandar um grande abraço pra você. E o programa hoje é pra você e pra Marlete, tá legal? Felicidade nessa sua nova vida, na vida que você vai levar agora a dois, né? E em breve a três, é ou não é? Começamos então o arquivo de hoje, 1983. Kenny Rogers. Relembrando, You and I, um grande momento, para você recordando aí outro grande momento, a emoção do passado, de volta para o presente. Thank you. Ativo 709. Um toque de classe. Arquivo 709. Mais saudade, mais qualidade. Get Você recordou Neil Diamond, 1972, Song Song Blue, lá com o professor Naná Ramos, que gosta muito dessa música, né? Está curtindo o arquivo também. Beto Guedes, de 1982, Noite Sem Luar. E comecei com Kenny Rogers, You and I, música de 1983. Pé quente, cabeça fria, além do delicioso sorvete que você já conhece, é, não é? Tem agora deliciosas pizzas e também lanches, aquela cervejinha deliciosa e um atendimento excelente. Pé quente, cabeça fria, Rua Dona Maria Alves, 444, aberto sempre até o último cliente. Liquidação do Portuga continua, que o Portuga quer o bem do povo de Ubatuba, 4 vezes sem juros. 3 vezes com 10% de desconto, 2 vezes com 20% de desconto. À vista, você já leva 40% de desconto. E também no cartão de crédito, leva 10% de desconto. Trabalhar com democracia, dar ao povo alegria, e o Portuga faz isso muito bem há muito e muito tempo em Ubatuba. Bar e Bilhar Pop, agora sempre, agora com aquele salão incrível, né? Muito grande, aliás. E também para o seu bilhar, um salão para quem gosta de um truco e um salão, logicamente, para o pessoal que vai levar aí a moçada para tomar aquele lanche delicioso e saborear aquela caipirinha, aquele drink muito bem preparado pelo Gil. Agora a poçãozinha é preparada pelo Luizinho, no capricho, hein? Bar e Bilhar Pop fica na Avenida Pacaembu, logo após a ponte da Rio Grande do Sul, na Estufa 1. Agora 6 horas e 17 minutos, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Antônio Ribeiro da Mota, ele é de São José dos Campos. Ele está gravando o programa, né? Para levar como lembrança para São José. Tá ok, Antônio Ribeiro? Um grande abraço para você, tá? E muito obrigado por ter gravado o programa aí, tá legal? Né? E vai levando aí para São José para mostrar para a galera e para curtir também o arquivo lá. Pena que hoje está com uma hora a menos, né? Vamos em frente então. Agora 6:18 na Costa Azul. Você vai recordar comigo 1973. Elton John, Crocodile Rock. Thank you. Arquivo 709. Encanto, magia e saudade só pra você. Arquivo 709. Este é o programa. Este é o programa. Este é o programa. Este é o programa. Busy, I'm so busy, my head is spinning. 6h31, você recordou no arquivo 709, Tom White, Dizzy, 1965. Antes, Trem da Alegria, de 1985, Unidunité. E comecei com Elton John, Crocodile Rock, música de 1973. Depois dos comerciais, a emoção do passado, de volta para o presente, no arquivo 709. El Bodegón. Una casa espanhola com sabor latino-americano. Vai experimentar a já famosa paella marinheira de Dom Pepe e os 20 diferentes tipos de aperitivos servidos de forma original a preços econômicos. El Bodegón. Aberto de sexta a domingo, das 22 da manhã e durante o dia, a partir das 11 horas. Neste fim de semana, todas as noites, o violino mágico de Jorge Pincheves e sua banda, que já percorreu 20 países e fará você vibrar de emoção. El Bodegón. 20 metros do trevo do Saco da Ribeira, em Ubatuba. Costa Azul 91, 10 anos de ousadia. E você, ouvinte, é o astro deste show. She was just 16 and all alone. I can wait another day. A emoção, o sentimento, arquivo 709, o passado de presente para você. Seis e trinta e três, a emoção e o sentimento continua para você. 1980, um grande momento, LTD, Shine On. Yesterday, I cast my eyes upon your lovely face, but that was yesterday. Now just a dream that lives inside my memory. Wish it could be reality. Carry me away to be with you. dado de presente a Arquivo 709. Recordando 1981, Sunshine on My Shoulders. Antes, Joana, de 1980, Momentos. E comecei com LTD Shine On, música também de 1980. Faltam 15 minutos para as 7 horas, né? 15 para as 7. Esqueceu do brilho. Bar e bilhar pop. Agora com um amplo salão para bilhar e também um grande salão, né? Para você levar aí a sua família e saborear o melhor lanche, a melhor caipirinha, a cervejinha, mais, tudo na tabela para você. Bar e bilhar pop aberto até o último freguês com um grande atendimento do Luizinho e do Gil. Bar e bilhar pop fica na Avenida Pacaembu, logo após a ponte da Rio Grande do Sul, na Estufa 1. Liquidação do Portuga, que quer o bem do povo de Ubatuba, 4x6 juros, 3x com 10% de desconto, 2x com 20% de desconto, à vista 40% de desconto e no cartão de crédito 10% de desconto. Isso é trabalhar com democracia, e trabalhar com democracia é dar ao povo muita alegria. E o Matheus faz isso há muito e muito tempo em Ubatuba. Pé quente, cabeça fria, além do delicioso sorvete, nós temos agora deliciosas pizzas. Pé quente, cabeça fria, Rua Dona Maria Alves, 444, aberto até o último cliente. Faltando 13 para as 7, a saudade continua na Costa Azul e você recorda comigo grandes momentos. Beatles, Beatles Murmido, New, tudo dos anos 60 para você. A emoção O sentimento. Arquivo 709. Um toque de classe. E comecei com Beatles Move Medley, música todos os Beatles dos anos 60. Agora 7-1, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a emoção do passado de volta para o presente. 10 anos de Costa Azul, 10 anos de uma relação de carinho com você, ouvinte. Em março, Paixão de Cristo. Aguardem. Apoio Cultural Rádio Costa Azul. El Bodegón. Una casa espanhola com sabor latino-americano. Vai experimentar a já famosa paella marinheira de Dom Pepe e os 20 diferentes tipos de aperitivos servidos de forma original a preços econômicos. El Bodegón. Aberto de sexta a domingo das 22 da manhã e durante o dia a partir das 11 horas. Neste fim de semana, todas as noites o violino mágico de Jorge Pinchevski e sua banda, que já percorreu 20 países e fará você vibrar de emoção. El Bodegón. 20 metros do trevo do Saco da Ribeira, em Ubatuba. Lugar 709, Rádio Costa Azul, AM 1140 km, Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo. Sete horas e três minutos, a saudade continua na Costa Azul até as 8. Você recorda grandes momentos. Momentos como este de 1987, onde é que você estava? Um grande momento para você recordar outro grande momento. Carl Simon, Come Around Again. Arquivo 709. Mais saudade, mais qualidade. Havia mais que um desejo, a força do beijo, por mais que vadia, não sacia mais. Meus olhos mentira do calor da ira, do afã de um desejo que não contraíra, do amor a tortura está por um triz, mas a gente atura e até se mostra feliz quando se tem. Convivido inválido, mesmo sem ter havido. Quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter. Arquivo 709. Encanto, magia e saudade são pra você. Don't you drop. Arquivo 709. Este é o programa. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to Carpenters, recordando 1969, Close to You. Antes, Change, relembrando 1981, Stop for Love. Djavan, recordando 1978, Alibi. E comecei com Carl Simon, de 1987, Come Run Again. Bar e bilhar pop, sempre com aquele atendimento classe A e fica aberto até o último freguês. O excelente atendimento dos irmãos Luizinho e Gil. Bar e Bilhar Pop, a cervejinha mais geladinha, o melhor lanche e o melhor atendimento. Avenida Pacaembu, Estufa 1, logo após a ponte da rua Rio Grande do Sul. Liquidação do Portuga, que quer o bem do povo de Ubatuba, você pode comprar em 4 vezes sem juros, 3 vezes com 10% de desconto, 2 vezes com 20% de desconto, na compra à vista 40% de desconto, no cartão de crédito você ganha 10% de desconto. Trabalhar com democracia é dar ao povo alegria, e a Tuiel faz muito bem isso, né? Pé quente, cabeça fria, além do delicioso sorvete, tem agora deliciosas pizzas. Pé quente, cabeça fria, Maria Alves 444, aberto até o último cliente. Agora 7h17, até as 8, você recorda comigo na Costa Azul. Vamos em frente, relembrando grandes momentos. 1970, Creedence Won't Stop the Rain. Yeah. meu avô na bebedeira. Minha irmã de 11 anos já tá aí esperando o neném. Tem mais quatro que não estudam, tão roubando pra comer. A vida é Passados de presente, a Arquivo 709. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. Paul McCartney recordando 1971, Another Day. Antes, Premeditando Black, Balão Trágico de 85. E comecei com Creedence Clearwater Revival, Won't Stop the Rain, música de 1970. Identificação, ZYK 709, 1140 kHz, Rádio Costa Azul AM, Ubatuba, Litoral Norte, Estado de São Paulo. Agora 7h27, a emoção do passado continua na Costa Azul até as 8h. Você vai recordando comigo grandes momentos. Johnny Rivers, 1968, By the Time I Get to Phoenix. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note that I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Assim, de repente, linda, virou mulher. segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes quis chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, por que fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Um passado se presente. Arquivo 709. Faltam 10 minutos para as 8, né? 10 para as 8, eu já vou embora. Amanhã não, domingo que vem, eu volto com mais um arquivo 709, a emoção do passado sempre de volta para o presente. Mas deixo vocês com dois grandes momentos, é claro, né? Antes de sair, antes de me mandar, né? E lembrando você que na sequência, logo após as músicas, vem Jura Belo e o programa Raízes, com muito amor, né? Para você. O homem já está inspirado aí, tá, né? Com saudade da gatinha que está viajando. Mas está aí já inspirado para falar de amor daqui a pouquinho às 8 aqui na Costa Azul para você, tá ok? Esse programa não devia se chamar Raízes, devia chamar-se assim, Jura Belo em Falando de Amor. No domingo tinha que mudar, né, Jura? Garoto, esse daí é o Coringa da Rádio Costa Azul, pau para qualquer obra, né? Ele bate escanteio e vai marcar o gol de cabeça. Bom, é isso aí, meus jovens. Eu volto domingo que vem. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Fique aí com Dionne Warwick Friends. São os amigos, né? Cantando junto com ela. That's Why My Friends Are Fond, de 86. E depois Julio Iglesias, Todo Amor Que Te Faz Falta. E depois Jurabelo e Raízes. Boa noite, um beijão no seu coração. Tchau, tchau. Identificação. ZYK709, Rádio Costa Azul de Ubatuba, AM 1140 kHz, a primeira do litoral.